Mas quando a saudade aperta, lembrar que a gente já foi amor. Exagerar, mas era amor. Transar de um carro pra saciar o vício. Eu desisto de te procurar em cada esquina que já passei. Te deixei rimas que nunca cantei pra ti. Gira só, veja o sol. Dava pra sentir por todo o corpo. Era amor, dono do dor. E o tempo curou. Era amor, dono do dor. E o tempo Mas quando a saudade aperta, lembrar que a gente já foi amor. Exagerar, mas era amor. Transar de um carro pra saciar o vício. Eu desisto de te procurar em cada esquina que já passei. Te deixei rimas que nunca cantei pra ti. Gira só, veja o som. Confesso que não te escutei em todos os versos, te eternizei, o sabor já passou. Fracassei, eu não nasci para o amor. Portal do Arrocha. Mas quando a saudade aperta, lembrar que a gente já foi amor. Exagerar, mas era amor. Transar de saciar o vício, eu desisto de te procurar em cada esquina que já passei. Te deixei rimas que nunca cantei pra ti. Gira só, veja o sol. Que não te escutei em todos os versos, te eternizei, o safou já passou. Fracassei, não nasci para o amor.